EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Electronic Arts aqui no canal Mundo Antena Web, edição para esta quinta-feira, dia 21 de agosto de 2014. A edição de hoje do nosso Electronic Arts vai trazer-vos duas obras, acho eu, bastante interessantes. Uma delas chama-se Mutations e é de 1969, de Jean-Claude Risset. Desta obra destaco as capacidades de um sintetizador nos anos 60. Tive a oportunidade de conviver com um destes, mas a verdade é que não tive grande tempo para fazer experiência com eles, até porque também era pequeno. Mas sim, tem muitas capacidades apreciáveis nesta composição de Jean-Claude Risset. Chama-se Mutation. É de 1969. já que estamos ouvintes depois desta obra, passamos agora a algo não tão musical. De 2005 temos Majratix com Vox. É uma composição distinta, mas também ela não minimalista. Vamos ouvir uma composição realmente mais larga, e é de 2005, ela recorre já à tecnologia mais recente, não é? Já não apenas a sintetizadores, mas a onduladores e até o próprio sistema informático. Vamos ouvir, é a peça que fecha esta edição do nosso Electronic Arts. Aos ouvintes, votos de uma boa noite na companhia do Canal 1 da Antena Web. Até para a semana. Tell me all about. EA Antenna Web.